78, Paulo 20, libera direito, taxi via Alfa Juliette até o gate 07. Direita, prossegue Alfa Juliette para o portão 07, então 3178. Pela pista 90, taxa está pisada. Whisky 33 é a primeira aerovia intercepta após conforme a rota. Transponder 0222, controle em 1202, Paulo Whisky. Autorizado nível 80 para posto seguro, decola da 10, primeira curva é à direita na Coral no Bravo para interceptar o Whisky 33, conforme rota. Transponder 0222 e o controle 208, azul 2774. Azul 5001, autorizado de colar pista 90, vento 170 graus 079. Eu 2774, contrilhamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Vai reportar. Dois, boa noite, acione de identificação. Deixa eu chegar no voo médio para o nível 050, com ajuste em salão 019. 62, tomou 2, foi posição IPAP. Mantenha as pistas descidas, seja para 3 mil pés, ajuste na zona 9. Salvador Azul 2774, puxa acionamento 5 Romeu, FAT 3. Azul 2774, autorizado, puxa back acionar e reporte táxi. Autorizado, puxa acionamento e reportar para o táxi 2774. Salvador Azul 2774, autorizado, pouso pistola 0, vento 170 graus, 0 graus, 0 graus. Autorizado, pouso 0 graus, 0 graus. Salvador é o Azul 4959 para o fechamento de estacionamento no Pátio 3. Azul 4959, número 2, seu Toro Aguardo. Na sua escuta, guardando 4959. Azul 5001, achando que 3, se frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. Para 6224, chuva leve sobre o campo, pista molhada. Chuva leve, pista molhada, aos 6224. Puxa, 6220. para detectar o pulso localizador por via direita, proa 060. Proa 2007, Apache 0. Azul 49-59, autorizado para chamar a Costa Tax. Autorizado para chamar a Costa Tax, chama a Costa Tax, 4-9-59. Final, Iodete, curva direita, proa 065. Proa 2007, ajuste na 09, Apache estabilizado. 06-2019, Alô, Salvador 0274, totalmente pronto. Sim, estou vendo o setor agora. Já deu. Chegou 1723. Puxaré 6284, solo 32, primeira direita, taxi V Alfa Juliette para o guia 04. Alfa Juliette 04. Como a taxa de 32 para 210, vai sair com o número de uma aproximação. Reduzindo o valor 73. A 3305, copia. Escuta para a cópia, 3305. Autorizado no Recife, nível 330, decolando a 1-0 com a primeira curva esquerda na saída do Cajão ou Caju. Lucas 1-1-7, a primeira da via, pode conforme a rota. Transponder 5272, controle em 1-2-0, decimal 8. Transição Caju, o peso 197 é a primeira aerovia, pode conforme rota. Transponde 5273, controle 120, decimal 8. Autorizado Maceió 350, decola 10, do esquerda, Buca, transição Caju. Transponde aerovia, o peso 17, transponde 273, por Salvador 120, foi 134. Mão 1-1-3-4, contingimento correto, ponte pronto para puxar o questionamento. Azul 4959, pronto para o táxi, com 70 a bordo, 2040, Salvador. Taxi via Bate 1 no Índia, ponto de espera, chamar pronto, altimetro no 019. Sente autorizado via Bate 1 no Índia, ponto de espera, vai chamar pronto, Azul 4959. Romeu 5, achando identificação, mantém a boa do velho Salvador. Ajuste, saiu do zero na base. Romeu 723, para que o pessoal fosse o localizador, curva esquerda, proa Romeu 45. Aí com o número 2 na aproximação, tráfego número 1. Agora, a posição de 10 horas, 9 milhas, passando 2010 e descida a alta 320, é uma fatura de vários pedidos, para ver se a aproximação é forte estabilizada. 45 de proa, repórter estável, descendo para 2000, reduzindo o bônus para 3. Samba 15, contato radar estabelecido, 146, passada posição coral. Samba 15, reposição código. Azul 4959 visual com tráfego nacional. Aqui um visual com tráfego. Tem posição. Não tem posição, 4959. Estabilizado, né? 2-1-2. Deixando a linha 2-1-2 na escuta. 2-1-2, chama a em 1-1-8 desse número aqui. Amanhã 2-1-2, autorizado com pistola 0-1-8-0 graus 0-5 nós. Informa o pistão olhar. É, beleza, posso. Para o táxi 2774, POB 58, autonomia 3,20, até na Vitória. Tem o POB? POB 58. Sim, está aqui a via bate 1, ainda, quando espero chamar pronto, altímetro 9099. 431, ainda, quando espera de chama pronto, azul 2774. 2312, Paulo 41, taxi via Alfa Juliette, seu guia 05. Alfa Juliette 05, obrigado. 6212, mantém com Juliette, com o guia 05, por favor. Número 8. Vai manter a sua Juliette, 6212. 723, voa, final estabilizado. Roma 723, autorizado com posição 90, vento 200 graus, 05 nós. Livro Ponzo, 723. Pois ela foi o 934, para o feedback também. Roma 934, autorizado com feedback adicional, report tag. Filho, chama a taxa do 934. Roma 4959, visual, contrato de nacional. Seja após a passar zero na mensagem, não temos zero em 4 minutos. Roma 723, Roma 44, libere a direita, taxi via Alfa, Kilo 431, linha minha posição. Alfa, Kilo 43, a 1 Lima é a posição. Puxando a 6212, autorizado prosseguir via Juliette até o gate 02, foi modificada a posição. Bom, obrigado, Juliette 02. 4959, após a decolagem, irá estar manter o nível 080 até 25 milhas em caso de falha de comunicação, após 25 milhas, restante para o 140. Gente, restrito então ao 080 em caso de falha 25 milhas, o 140, as outras 5959. Caso 4959, autorizado decolar, 0 vento, 180 graus, 049. Deixa eu realizar a decolagem azul 4959. Para o taxi 134, seu pigão 37, autonomia de 2 horas, alterna Aracaju. Taxi é via parte 1 no Índia, posso esperar chamar a torre, pois chamar pronto, altímetro no 0 no 9. Taxi 1 no Índia, chamar a confronto, considera no 0, voo 134. Fala, Augusto, boa noite, acione identificação. Sua posição está bem. Esse autorizado está a nível 060. O ajuste em Salvador no 09. Controle 4956, fechamento sobre mantém 080, chama controle 208, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Controle Salvador, muito boa noite, Azul 4459, decolou passando 1200 na sua escuta. Azul 4959, contato com a da decolagem, sul para nível 1400, Coral no Bravo. Ciente, 1940, Coral no Bravo, Azul 4959. Controle. Nossa escuta, prossiga. Presente voo direto Coral, submantendo o voo 080 para informação tráfego 12 horas, 1 milhas, rumo ao posto, mantendo o nível de voo 090, Embraer 1-1-0. Ciente o Azul 4959, direto Coral, restrito 080, Azul 4959. Azul 4959, em caso de falha de comunicação, ao se afastar 1.5 milhas de alta mais cerca de Salvador, só projeto de paralelo de voo no 4.0. Confirma a distância, por gentileza? 1.5 milhas, 15 milhas de alta mais cerca de Salvador. Certo, em caso de falha, 1.5 milhas, a ascensão 4.0, Azul 4959. Azul 4959, somente por informação, vai manter a presente posição mais aproximadamente 3 milhas devido à formação. A sua escuta. Só para falar só o motivo da guarda, que o tráfego do Cruz da Frente de Companhia está seguindo para Ilhéus, uma área que vai cruzar convencional, tem uma saturação maior. A complicação ainda é o tráfego que sairia na Coral, conforme o senhor também está fazendo desvio de informação sul. O controle pediu mais 2 minutos. Sem problema. 2774. Quando a mais de um minuto da cota sair da pouca transição Aracaju. Aracaju, muito obrigado. Azul 4732, toma contagem, direção para o Fortaleza. Foi 4732, certo? Confere mais de cota. Saída da mesma transição para o time. Momo para o time aguardando cota, tanto 4732. Azul 2774, pistão na 0 decolagem autorizada, vento 90 graus, 049. Sobre decolagem da 10 2774. Azul 1134, após a laje da terra da Azul, ali mantendo a 0. Após a laje da terra da Azul, ali mantém a 10 0, 034. Azul 4959, ela não está presente por aproximadamente mais 10 milhas devido à formação aqui à nossa direita. Ciente, repasse a Flávio Cole. Ciente, 4959. Bom, Cruzeiro, Salvador, muito boa noite, Lama 3. O tráfego cruzando o terminal é um bandeirante mantendo 090. Sou na saída pouca, sobe e mantém inicialmente restrito nível 070. Sobe e mantém 070 inicialmente. Caso de falha de comunicações, após 25 mil, sobe nível autorizado. Então vai na cumbra, está restrita nível 070. Caso de falhas, a subida só pode 25 mil. Sou na 134. Confirmo. Salvador, boa, 2774, decolado na Coral 1 Bravo, passa 1600. 2774, contato agora do Coral, para o número 180, presente do Coral. 80 Coral, 2774. Controle 120, decimal 8. 8190, colada 10, Caracaju, Caracaju, Poder 021, 208. Sai da Conde, autorizado. A Conde, muito obrigado. A Conde, autorizado. Controle 3020. 3018, Xané 6224, Xané Portão 4. 3018, obrigado. Segundo 934, pistola 0 de colagem autorizado, vento 200 graus, 03 nós. Regular, estamos 0, voo 934. Não é nada. 4 mesmo, 0993, 34. Voando, Conde, 4959. Beleza. Subida Momo, transição FUT 5401, o transponder controle Salvador 1208. Autorizado para Fortaleza nível 370 via Tesouro 9, decola da 10 esquerda, Momo FUT 5401 no transponder e o controle Salvador 1208, transporte 7132. Passagem 3.1, fechamento correto, portão 7, chame pronto. 7, chame pronto. Contato radar na decolagem. Turma inicialmente até nível de voo 080. É presente voo direto já. Originamos restrito 080. Voo 1934. Controle azul 2774. 2774, prossiga. Desvio esquerda para 210 por 10 milhas. Antes autorizado de desvio, reporte ao término azul 2774. Autorizado a reportar ao término 2774. controle. Aí, escuta, Golão 34. Para prosseguir o nosso vídeo, está sob o turco, via direita para 090. O limite será 1,5 milhas na via 090. Gente, para 090. Restrição de 15 milhas, assim, confirma, Golão 34. Golão 34, vai manter a proa 090 por 1,5 milhas. Em caso de falha de comunicação, após 1,5 milhas, será a sua navegação na proa de gelo. Golão 34. 090, caso de falha após 15 milhas, chamo Golão 34. Golão 34, em caso de desvio, execute pela direita. Suba agora para nível de voo 350. Sobe 350, caso de desvio para a direita, Golão 34. Golão 098, desce para 2.000 pés, ajuste na 099, autorizado o final do procedimento de letra 100, aponto estabilizado. 2.000, você vai estabilizar para o final da 3.000. 3.000, para o final do procedimento, e o Renan 8, desce na 95. 2.95, obrigado. Boa noite, está 3600. São 3600, boa noite. Pista 10 molhada, altímetro 1099. Estamos autorizados a 1.50 graus, 04 nós. Ok, são livre pulso. Está 10, está 3600. Raíra 2774. 1934, 1.5 milhas, José Salvador, retoma a navegação na proa de gelo. Pode confirmar se o 1934? 1934, agora está afastado. 1.6 milhas, José Luiz Salvador, retoma a navegação na proa de gelo. Proa de gelo, está recebendo a sua transmissão para a 13, ok? Estabilizado? Estabilizado, sim. 0 9 8, de marcador externo, completa o final do procedimento, e o Renan 8, do 0 9 5. 3 5 4, desce para 2 mil pés, ajuste no 0 9 9, autorizado o final do procedimento, e o estabilizado. 22 mil pés, autorizando a correr da 1-0, está aqui tudo leve de viu à esquerda, devido à formação. Sente, após vir, já está na 3-2. Após vir, estou na 3-4. Solo 01, livre direita, táxi autorizado via Alfa. Táxi lento, ok, seu portão previsto ao 7, ocupado por uma companhia. Prossegue o táxi à direita, segue via Alfa, táxi lento, previsto 07. 3600. Boa 09 minutos, vento 180 graus, 03 nós. pista 1-0, pouso autorizado. Livre de pouso 1-0, voo 1-0 na vez. Pedi a secundária, 2545, a primária. 126, decimal 85. 285, obrigado. Bruno 098, no solo 03, livre na Foxtrot, táxi via Alfa, chamamento Juliette. Via Alfa, chamaria a Juliette, gol, fazer uma vez. São 47381, solo. 47381. Confirme, por gentileza, se já tem o estimado para o pushback. Acredito que mais ou menos um terror. Sobre o 4732. Ok, gente. Está utilizando o localizador igual ao 354. Número 354, completo sinal de 3726, provendo na 895. Eu tava sem uma lanja, 3 e 4. Boa noite. 09 minutos, solo voltando. Prossiga, senhor. Taxi Minutos, eu tô com a prevista 05, 4 para um Airbus atraindo. Boa noite. Próximo já avistado, nós temos 109. Pista 109 molhada, pouso autorizado. Agora 354. Agora 354, vem a 0 05 horas. 7384. Cícero 959, controle. Alô, Miriam, Sudeste Zero, Salvador, serviço radar encerrado, chama o controle Delta, frequência 120, decimal 1. No solo 09, táxi lento via Alfa, guardando liberação total. Táxi lento via Alfa, guardando com 34. Salvador, tá 3305 para Porto Nacional 05. Portão 5, livre acionar, chama o táxi, 3305. Passar para o táxi, tá 3305. 4731, táxi inicialmente foi através do portão 62. É, através do 62, táxi 3305, visual que ainda não iniciou o pushback, mantém a posição e chama quando pronto. Mantendo a posição, vai passar a quando pronto. Então, no próximo momento, a 3305, mantendo a posição. Ok, então mantém a posição pela passagem ao 321 da companhia, será autorizado na sequência. Sim, 3305. Fala 4731, liga para o Pode Espera VI, chama o Pode Espera, de 1309. Valeu, liga até o Pode Espera VI, chamada Pode Espera, 1309, 3504. Faz o atendimento, 1354. 1354, previsto o portão 4. Mantém a posição, guardando a numeração. Vai, ó. O CNE 6224, o Sonia 4, portão 4, direcionamento, chame ProParks. Estamos terminando no 4, chama ProParks, CRA 6235. 3305, livre para o direcionamento, chame Taxi. Contra ProParks, 3305. Boa noite, boa noite. Assina a identificação, vem direto do ano, desça para 2 e o pé, ajuste 1019. Taxa de muito bem aí, chama no ponto de espera, chama no 309. 1354, Lés Portão 4. Lés Portão 4, 354, boa noite. Foi 4.3.8, deu colado a zona 7, chame o controle de Salvador, 9.0, décima 8, bom voo. Obrigado, boa noite. Foi 4.7.3.8. 3.8, boa noite, contato agora de decolagem. Foi para o nível 3.7.0, após 6.000 pés, vou direto código. Após código, vou estativo. Romeu 224, tem 0 na área, colapso 3-0, vento no 20 graus, 07 lance. Ainda fora, 1-0, Salvador, 3305, Montreal B de 166, temos 3 horas de autonomia, fazemos Fortaleza, para o táxi. 3305, táxi autorizado via Índia, ponto espera manter a posição, chame pronto, admito na 0 no 9. Livre táxi, via táxi Índia, ponto espera, atrás no setor, 3305. Xana 074, Xana Identificação, vou direto do ano, deixa para 3, 10, Xana 019.